que bom que você chegou! Boa noite, tudo bem? Ah, que alegria estarmos aqui nessa reunião, não é? Não é a nossa primeira reunião. Glória a Deus. Meu coração está muito feliz. Ai, daqui a pouquinho já deve estar chegando. Então você pode me ajudar com a intercessão. Claro. Vamos interceder, né? Entregar esse momento ao Senhor. Temos muitos convidados. Ai, que ótimo. Famílias que não conhecem o Senhor Jesus. Que ótimo. Maravilhosos. Vizinhos. Oh, maravilha. Hoje vai ser abençoadíssimo. Maravilhoso. Então. Glória a Deus. Vamos interceder até que eles cheguem. Ai, chegaram os primeiros. Deixa eu recebê-los. Ah, que precioso! Olá! Que bom! Olá! Falei que vinha. Ah, conseguiu achar o endereço? Meio difícil, mas consegui. Ah, que bom. Vamos entrando. Ai, que bom. Eu falei agora de vocês para minha amiga Cristina. Ela vai adorar conhecê-los. Olá, Cristina. Essa é a Andréia. O Armando, esposo dela, Cristina. Fiquem à vontade. Obrigada, com licença. Fiquem à vontade. Prazer é meu. Que precioso. Podem ficar à vontade, se servir, se quiser. Opa, mais um. Peraí. Boa noite. Olá. Tudo bem, querida? Olá. Olá. Ei, tudo bem? Entrem, fiquem à vontade. Isso, que bom que vocês chegaram. Que precioso. Olha, essa Cristina, essa é a Daisy. Trabalha comigo, ela é um amor. Que bom que você veio. Essa é a Raquel, estamos estudando juntas. Fique à vontade, Raquel. Essa é a Dani, eu te falei dos filhos dela, que precioso. Fique à vontade. Fique à vontade. Bom, tá faltando só o Geraldo. Nós vamos esperar um pouquinho para ver se ele chega. Opa! Pera aí. Ah, Gê! Que bom que você veio! Entra, foi o trânsito, né? Ô, gente, desculpa. Essa BH Trans tem que dar um jeito, né? Aqui, tem problema eu carregar meu celular aqui enquanto a gente faz a reunião? Não, de forma alguma, Gê. Olha, inclusive eu quero conhecer alguém que trabalha na BH Trans para nos ajudar, viu, Geraldo? Essas obras. Gente, fique à vontade, tá? Fique à vontade, a casa é de vocês, tá? Tem água, se vocês quiserem água. Gê, fique à vontade. Cristina também. Precioso. A Mara fala muito de você. Essa é a Cristina, Geraldo. Bom, queridos, quero dizer que é um privilégio ter vocês aqui na minha casa. Ai, que delícia, né? Estava falando com a Cristina, que precioso. Estava sonhando com esse dia em que poderia receber vocês aqui e tal. E olha, é a nossa primeira célula, né? E a gente tem o costume de cantar uma canção antes, um louvor. E eu vou entregar para vocês acompanharem comigo. Deixa eu colocar aqui. O texto, nós vamos acompanhar a Cristina para você já se recordar do texto. Isso, vou entregar para vocês. Segura para mim. Tá bom. Calor, hein, hoje? Nosso Deus! Mas hoje fez, foi calor. Eu achei até que eu ia ter que pegar um guarda-chuva hoje que... Pensei que ia fechar o dia chovendo. Que bom que deu tudo certo, né? E aí, olha só, o primeiro aí a gente tem a letra da canção, que é uma música que eu gosto muito de cantar, que fala sobre como é bom estarmos juntos em comunhão, estarmos aqui falando sobre do nosso dia a dia, a gente compartilhar algumas coisas, né? Eu quero que vocês fiquem à vontade, tá? Para compartilhar, para perguntar, tá? Fiquem à vontade. Vamos cantar um pouquinho? E logo depois a gente vai ter um estudo que a Cristina vai nos ajudar. Ok? Vamos cantar um pouquinho? Olha, não tem instrumento e o meu som queimou, gente. Ai, meu Deus. Mas a gente vai fazer na voz mesmo. Ai, meu Deus, me perdoem. Já começa assim a selo, né? Mas vamos lá. Vou cantar para vocês. É assim. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. E juntos, lado a lado, andarmos com Jesus. Expressamos o amor que um dia Ele nos deu. Pelo sangue no Calvário, sua vida trouxe a nós. Aliança do Senhor, eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, meu irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Amém. Eu posso fazer uma oração para abençoar vocês, para dar início à reunião? Posso? Amém. Amém. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse privilégio de estar aqui com esses irmãos tão amados, Deus, amigos preciosos. E eu convido ao Senhor Espírito Santo para que o Senhor fique à vontade no nosso meio e que seja um tempo maravilhoso de conhecermos um pouco mais sobre o Senhor, um pouco mais sobre a Sua Palavra e que o Senhor nos acrescente, Deus, através das nossas experiências, nossas histórias, aquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comedes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque eu estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ah, eu tenho uma pergunta. Se ele é onipresente, por que que a gente tem que ir na igreja para estar com ele? Rapaz, essa pergunta é mesmo muito interessante. Posso também fazer uma pergunta? Na verdade, eu nem queria estar aqui hoje, você me desculpa. Porque eu não gosto assim dessas reuniões. É que o meu marido, ele insistiu muito e eu vim mais para acompanhá-lo mesmo, tá? É que eu não gosto dessas reuniões assim, não me sinto bem, não me faz bem, e eu também não concordo. Como assim? Você disse que Deus é onisciente. Se Ele é onisciente, por que que a gente precisa chamá-lo sempre de meu Salvador? Ele já não sabe de todas essas coisas, do que está na nossa mente, do que está no nosso coração? E se a gente, se Ele sabe de tudo isso, por que que precisa orar, rezar? Ele sabe de todas essas coisas, por que que eu preciso falar o que está acontecendo? Rapaz, essa pergunta é mesmo muito Tem uma coisa muito especial em Deus, que é o relacionamento que Ele começa a ter com você. Quando nós falamos que Deus é onisciente, Ele sabe o que vai no seu coração, mas Ele precisa de ouvir da sua boca. Deus, Ele pode ter todas as coisas, mas Ele escolheu receber de você naturalmente. Então, você perguntou, por que que eu preciso ir à igreja? Esse é um dos principais ensinamentos que a gente gostaria de trabalhar na célula. A igreja não é um lugar. A igreja somos nós. Quando resolvemos receber Jesus, o Espírito Santo habitando em nós, nós passamos a ser templo. E aí sim somos igreja. Então, nós não nos reunimos na igreja. Nós, como igreja, nos reunimos em um auditório para termos comunhão e nos fortalecermos e crescermos no conhecimento da palavra, conhecermos mais de Deus. E Deus, Ele passa a falar conosco. Nós podemos ter um relacionamento com Ele e aí Ele pode acessar o seu coração. E aí Ele pergunta, onde está você? E hoje Ele pergunta para cada um de vocês, onde vocês estão? Ele continua no mesmo lugar, mas nós precisamos nos direcionar a Ele. Nós, por livre e espontânea vontade, precisamos escolher hoje. Eu quero esse Deus? Tem uma forma para Ele entrar na minha vida. A forma é o Filho que ele enviou para morrer, o Salvador que você falou, Jesus Cristo. Se você recebê-lo como Senhor, você vai poder facilmente responder essa pergunta para ele. Senhor, eu estou aqui e eu te recebo no meu coração. Rapaz, essa pergunta é mesmo muito interessante. Eu quero chamar aqui à frente o Elcias. Elcias é um outro líder de célula que vai dar condução à célula naquilo que ele tem aprendido, como conduz uma célula, como distribui tudo. Boa noite, gente. Boa noite. Rapaz, e aí? Fala comigo. O negócio é esse de Deus ser violento? Responde a moça. Tá bem. Essa. É parado. É, na verdade, Deus nunca foi violento. Deus sempre é amor, e por ele amar a humanidade, ele deu o que ele tinha de melhor em favor das nossas vidas. E para você entender um pouco o porquê que ele ofereceu o seu filho para morrer, qual o motivo dessa morte, foi o seguinte: no Velho Testamento, no Antigo Testamento, para o homem ter, aproximar-se de Deus, ou melhor, quando o homem, Deus fez o homem, colocou lá no jardim, como nós vimos aqui na criação, Deus fez com o único objetivo de que o homem tivesse comunhão com ele, relacionamento. Devido ao pecado que a serpente, que nós lemos aí no início da leitura, rompeu essa comunhão entre Deus e o homem. E Deus sempre quis ter esse relacionamento com o homem, por isso, lá no Antigo Testamento, nós podemos ver que para o homem obter essa comunhão, perdão dos seus pecados, ele tinha que matar um cordeiro sem mancha, sem mácula, e oferecer em sacrifício a Deus. A partir daí, o pecado daquela família, daquele homem, era pagado, e o homem poderia ter essa comunhão com Deus novamente. Isso era um processo muito longo, muito difícil. E Deus, na sua imensidão, no seu amor, no seu interesse sempre de ter comunhão com o homem, ele falou: vou acabar com isso, vou enviar meu filho que vai morrer, e o homem não vai ter mais essa restrição de ir até o tabernáculo, oferecer um animal, um sacrifício, derramar o sangue, oferecer o sacrifício a Deus, e assim o meu filho trará essa comunhão de volta entre o homem e mim, e eu. E assim o homem terá livre acesso, quando ele precisar, não mais vai ser necessário ele matar um animal ou qualquer coisa para que ele se aproxime de mim. Porque Jesus fará este elo entre Deus e o homem. Por isso Jesus morreu dessa forma. Em prova de amor e sacrifício. Ele se fez o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo a partir da morte dele lá na cruz. Nunca Deus foi violento. E sim, um Deus de amor e de interesse grande de ter esse relacionamento com o homem. Amém? Essa pergunta é mesmo muito interessante. Quem vem? Cadê o líder? Eu gostaria de perguntar a vocês, se você fosse o líder de célula, o que você faria nesse momento? Você está prestando atenção em como a célula está caminhando? Você queria estar numa célula assim? É isso que é para ser uma célula? Hã? Como que nós vamos sair dessa? Nós temos aqui uns visitantes na célula que estão assim, dificultando para o líder. Como é que você sai dessa? Como é que você volta para a lição? Como é que você cria um dinamismo? Como é que você restaura o ambiente de uma célula? E para isso vem o Marcos aqui, por favor. Onde é que estava o registro, cara? Que ninguém sabe. Como é que o povo sabia mesmo? Ela perguntou ali, Cardão. Quem escreveu esse trem sabia da onde? Raquel, a sua pergunta é tão importante, tão legal, que é uma dúvida de muitas pessoas. Mas vamos fazer o seguinte, nós vamos concentrar aqui para encerrar a nossa reflexão e depois eu converso com você enquanto a gente come um lanchinho e a gente resolve essa questão para prender a atenção de todo mundo dentro do assunto que nós estamos tratando aqui hoje. É realmente importante. É realmente importante o que você perguntou. É tão importante que eu quero conversar com você assim, tranquilo depois, tá bom? E com quem mais quiser. A gente pode, depois enquanto a gente lança, a gente conversa sobre esse assunto. Só que agora, vamos concentrar aqui nesse texto, para a gente poder encerrar a nossa reflexão, e depois nós temos isso numa conversa bem tranquila. Rapaz, entra aí, menino. Entra aí, sai aí, cara. É mesmo muito bom lembrar que Jesus morreu exatamente para nos mostrar que Ele nos amou ao ponto de obedecer ao Pai até a morte, né, cumprindo tudo que a Bíblia já previa. É maravilhoso, né, Cristina? Rapaz, essa pergunta é mesmo muito interessante. Eu quero trocar três participantes, três integrantes da célula. Eu vou pedir para o Armando, a Andréia e a Deise cederem lugar. Nós podemos aplaudi-los. E quero pedir que eles cedam lugar para a Cristiane, o Marcelo e o Maxwell, por favor. Quero pedir também que a Cristina ceda lugar para o Isaac, como líder da célula. E nós vamos retomar o tema, a lição, e nós vamos ver. Agora vocês têm a oportunidade de aplicarem o que vocês estão aprendendo. Como nós vamos conduzir essa célula de tal forma que ela funcione e alcance o seu alvo, o seu objetivo nessa noite? Daniela, que pergunta muito interessante. Não, Daniela, você levantou um ponto bastante interessante e um ponto muito válido. Será que o sentido da nossa vida é restrita ao que nós vemos hoje? Eu acho que quando você levanta esse ponto da reencarnação, eu acho que o que você tá se preocupando é entender se existe alguma coisa além desse mundo. Existe alguma coisa além do que nós vivemos. Existe alguma coisa além daquilo que nós fazemos. Eu acho que é essa a sua preocupação. E eu queria perguntar, deixar ouvir também os demais irmãos, para saber o que, que cada um pensa sobre isso. Será que a nossa existência é restrita aqui? Será que nós voltamos aqui depois que nós morremos? Qual o sentido da nossa vida? Vou perguntar para Raquel. Raquel, o que você acha disso? Na sua visão, como que você encara essa questão que a Daniela levantou? Acho que é uma questão bem bacana, que vale a pena a gente falar um pouco sobre isso. Eu acho que... O que você acha? Bom, a palavra do Senhor fala que ao homem é dado uma vez só a vida, né? Quando Jesus ressuscitou ali, ele tinha era figurativo também. Ele queria mostrar que ele também ia fazer a mesma coisa um tempo depois. Ele tem todo o poder da morte e do inferno. Nada pode fugir ao controle do Senhor. Ele tem controle de tudo. Ali já era um prenúncio do que ele ia acontecer com ele mesmo. Que ele ia morrer, ficar 3 dias, mas ele ia ressuscitar. Então, ele estava mostrando o poder dele ali, já naquele momento. Obrigado. Desculpe, viu, irmã, a Cristiane. Obrigado, viu, Cristiane, pela contribuição. E o que a Cristiane falou, Daniela, reflete muito o texto que nós estamos lendo hoje, né? Que Deus nos criou, né, com um propósito. E o propósito pelo qual Deus nos criou era para que nós pudéssemos desfrutar da presença dEle, né? E o que nós vemos aqui no texto é que nós escolhemos viver de forma independente, viver distante do Senhor. Achar um propósito fora do propósito do Senhor. Então, quando você levantou essa questão de qual é o meu propósito de vida, será que eu vou estar reencarnando, vou estar voltando? A minha vida se restringe ao nosso trabalho, à nossa família, ao que nós fazemos aqui? Pela palavra do Senhor, não. O propósito do Senhor, de acordo com a palavra, é de que desfrutássemos da presença dEle. Desfrutássemos do convívio com o Senhor. E isso é muito bacana. Porque Deus é aquele que nos fez e que nos conhece. Né? Então, eu acho que o que o texto nos ensina e o que nós podemos estar levando, né, é isso. Que o propósito das nossas vidas, o propósito maior é conhecer o Senhor. É ser guiado pelo Senhor. Né? E é isso que eu queria estar compartilhando aí com vocês. Olha, eles são os amores, né, Cristina? São maravilhosos e perguntam, eles entendem, né? E fazem perguntas precisas, isso é tão precioso, muito precioso. E é interessante que quando nós estamos todos aqui reunidos em nome de Jesus, o Espírito Santo nos traz entendimento daquelas coisas que nós antes não entendíamos, isso que é o mais precioso. Rapaz, essa pergunta é mesmo muito interessante. Gente, eu queria que nós voltássemos lá no texto. Vamos ler mais uma vez esse versículo. Eu queria pedir a alguém que pudesse ler. Você pode ler, Isaac, Maxwell, por favor? Vamos ler. Gênesis 3, de 1 a 13. Nós vamos ler apenas o versículo. Versículo 10. Apenas o versículo 10. Eu quero compartilhar rapidamente aqui o que é o tema da palavra hoje na nossa célula. E eu gostaria que a gente destacasse aqui, de uma forma assim muito, muito clara, primeiro que Deus nos criou com um propósito. Segundo, o pecado entrou e estragou os planos originais de Deus. Nós podemos ter certeza que não pegou Deus de surpresa. Deus havia previsto isso e trouxe alguma coisa muito maravilhosa à frente. E o pecado fez com que o homem tivesse medo, se escondesse de Deus, se separasse de Deus. E o nosso tema hoje na nossa célula é exatamente isso. O que é que Jesus fez Por que é que ele morreu na cruz? Né? Cada um fez uma pergunta interessante, a gente está aqui compartilhando, cada um tem toda a liberdade, mas se a gente olhar para Jesus e para a cruz, nós vamos ter algumas respostas para a nossa vida pessoal. Isso é precioso demais. Então eu queria que vocês compartilhassem, quem desejar compartilhar alguma coisa sobre como foi que Jesus veio, morreu e resolveu o problema do pecado, da vergonha, da nudez, do medo que veio sobre Adão e Eva. O que evangelho é esse que nós anunciamos? Você pode compartilhar, Gilmara? O Marcelo teve uma experiência muito forte recentemente, né, Marcelo? Se converteu a Jesus, foi batizado, teve uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Você pode, pelo menos assim, rapidamente dar um testemunho de que você era uma pessoa cheia de medo, como que Deus mudou isso na sua vida e como que Deus entrou e restaurou isso, você pode compartilhar? É isso mesmo, Daniela. É isso mesmo. Se nós formos lá na frente, nos textos que Deus deixou, a palavra do Senhor nos ensina assim, que há uma oração de confissão. E esse é o nosso maior desejo nessa reunião que a gente está vindo aqui várias vezes, toda semana, que a gente tenha essa luz que o Geraldo acabou de compartilhar aqui, que está recebendo, né? Uma vez, há um tempo atrás, o Marcelo chegou e foi exatamente isso que tocou o coração dele, teve a vida transformada. E eu queria fazer uma pergunta a você. Você gostaria de fazer essa oração confessando Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim. Bom, bom. Nós vamos fazer uma roda aqui. Vem cá, Daniela. Nós vamos orar por ela. E se mais alguém também quiser uma oração, pode vir aqui no meio. Esse é o propósito. Você vai repetir assim comigo, Daniela. Ao final da reunião, ao final da oração, se você concordar, você vai dizer amém. Diga assim comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu confesso a Ti como Senhor e Salvador da minha vida. Eu confesso a Ti como Senhor e Salvador da minha vida. Nessa noite eu quero renunciar. Nessa noite. O quê? Eu quero renunciar. Eu quero renunciar. Todo pacto. Toda aliança. Toda consagração. Que eu fiz com qualquer entidade. O que fizeram por mim. Consciente ou não. E eu entrego a minha vida. A Jesus Cristo. Espírito Santo. Vem habitar dentro de mim. E a partir de hoje. Eu sou uma nova criatura. Se você concorda com isso, diga amém. Amém. Nós vamos dar as mãos e nós vamos colocar cada um desses motivos de oração que vocês trouxeram. Aqueles que quiserem, na próxima semana, trazer algum convidado, podem trazer, viu? São muito bem-vindos. E ó, obrigado, viu, pelo lanche, Cristiane, foi tão gostoso, hein? Já tem a lista aí de quem vai ser a próxima, já tem a escala? Próximo? Ah, tá ok. Ok, Cristiane. E gente, vocês estão lembrando sexta-feira, né? Sexta-feira nós vamos ter o dia do amigo, já tem meus convidados, se vocês quiserem levar mais alguém, é o João Leite. Hoje quando eu vim, cheguei de táxi, eu falei para o taxista e convidei ele, falei do amor de Jesus para ele, eu acredito que é aquele folheto que você recebeu, amém. Sexta-feira, 20 horas. 20 horas? 20 horas, é. 20 horas? 20 horas, sexta-feira. Sexta-feira, 20 horas? Não. Tem mais alguém que vem? Mais de vocês? Quem mais de vocês virá? Mais alguém? Quem mais de vocês virá? Amém. Senhor, nós estamos aqui com todas as nossas limitações. Mas o que nós desejamos é que uma célula verdadeira aconteça na casa de cada irmão. Provavelmente, Senhor, nós não teremos tantas pessoas fazendo tantas perguntas assim de uma só vez, mas nós vimos aqui cada líder, cada irmão respondendo, dando diversas formas de conduzir. E nós queremos que realmente em cada encontro o Teu Evangelho seja proclamado e nós cheguemos à oração da fé, como foi feito aqui no teatro. Nós queremos, Senhor, que cada líder, cada irmão participe, que cada irmão tenha o fluir do Espírito Santo e que, Senhor, apesar de todas as nossas limitações, o Senhor possa sempre confirmar a reunião com a luz que traz entendimento da Tua Palavra, com a confissão, com arrependimento, com novo nascimento, é a nossa oração, Senhor. Nós queremos agradecer por cada um que se esforçou, que preparou, a começar lá atrás a Carol, que preparou parte do texto, até aqueles irmãos que foram chamados hoje aqui de surpresa, e nós queremos dizer ao Senhor, nós queremos ser guiados pelo Teu Espírito Santo. Nós queremos saber a forma correta de conduzir, de receber, de distribuir o lanche, de compartilhar a palavra, de atender a quem faz uma pergunta, de conseguir captar a necessidade de alguém e levá-lo à oração. Nós queremos isso, que cada líder de célula, cada irmão aqui possa vivenciar o que nós estamos vendo, Senhor, de concluir na Tua presença com luz, com quebrantamento, com oração, com bênção, com testemunho, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Eu queria também orar por você. Deus está colocando meu coração muito forte aqui de orar por você. Eu sei que... Podemos estender as mãos para ele aqui? Marcelo, você pode orar por ele, Marcelo? Pode vir aqui. E você vai receber, Maxwell, a oração? Vai. E você faria isso? Você chamaria uma pessoa visitante nova para assim, Deus está me falando uma coisa aqui. Deus está falando que é mexendo seu coração nisso. Você faria isso na célula? Ou você ficaria sentado na cadeira pensando assim, não vou não. Ai, meu Deus. Espírito Santo tocar no meu coração. Ele tem que tocar de leve ou com muita força? Mais ou menos. Porque uma das coisas que mais vai acontecer numa célula de alguém que está sensível ao Espírito Santo é um pensamento, um sentimento, ainda que você não tenha certeza se é uma ideia, gente, aquela pessoa está com cara de quem precisa de oração, chame ela para oração. Venha cá, nós vamos orar por você. Chame outro irmão da célula para orar. Não, pastor, vai acabar esse negócio aqui. Eu não. Vai, vem, o Marcelo vem e ora, outro vem e ora. Venha cá, Nelson, também. Fica aqui, não, pode ficar aqui, ó. Pode ficar aqui, não precisa lá, não. Não precisa. E nós queremos é que cada vez mais irmãos experimentem, ainda que com essas dificuldades como você vê aqui no teatro, experimentem de ousar orar por alguém, ousar comentar algo que Deus falou, ousar ser instrumento do Senhor para que o Espírito Santo toque uma dessas personagens que aparecem na nossa célula. É possível que na sua célula eles não façam essas perguntas tão cabulosas, é possível que eles fiquem calados e vão embora, falam assim, eu não volto nunca mais lá. E que a gente possa ver irmãos que estão caminhando, tendo a alegria de desfrutar de uma célula na sua casa, a alegria de desfrutar a coragem, o ânimo, a ousadia de orar por alguém, de compartilhar, de eu queria falar, eu queria alguma coisa, o que, que você pode falar? Pastor, o senhor tem um tempo que eu pedindo que eu estabeleça uma célula na minha casa. Isso será feito. Venha cá, Inês. Vamos ficar de pé, vamos estender as mãos aqui. Nós temos muitos irmãos que não estão aqui hoje porque não podem, mas nós temos muitos irmãos que não participam de uma célula só porque de alguma forma estão ainda presos ou envolvidos com alguma outra prioridade, ou às vezes não se despertaram para o fato de que nós podemos ser canais de Deus. Nós somos a voz de Deus. Você pode observar muitas limitações do teatro, são as limitações da célula. Você pode observar a dificuldade de um líder de sair de alguma situação e nenhum deles falou algo indevido. E muitas vezes, como o Marcos trouxe aqui, muitas vezes tem que falar, olha, depois nós vamos voltar para a lição. E Deus vai te dar graça para você conduzir, para você interagir, para você orar por alguém, para você levar pessoas. E para aquela casa lá, aquele prédio, ser um lugar. Vocês nasceram numa célula assim. Uma casa onde flui o evangelho para dezenas, centenas de pessoas. Assim será na casa de vocês. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor. Estenda as suas mãos. Pai, nós queremos te bendizer pelos irmãos que atuaram. Senhor, pela simplicidade que comunica. Nesse teatro nós estamos aprendendo também que é simples, Senhor. Tem nada de grandioso, de teológico, de alguém capacitado. Não, coisa simples, Senhor. E Deus, assim como no teatro, Senhor, será nas nossas casas, será nas nossas vidas, o Senhor trazendo pessoas, o Senhor tocando com o Evangelho, o Senhor desafiando alguns, como está fazendo aqui agora, e não é teatro mais. É o Senhor falando, chama o Nelson. Eu libero, Senhor, essa unção aconteça nos lares, nas casas, nos líderes, nas células, da espontaneidade do Teu Espírito Santo, da sensibilidade deles à voz do Teu Espírito Santo, seja para convidar alguém para confessar a Jesus como Senhor, seja para orar por alguém que a gente está desconfiado que precisa de oração, ousadia do Senhor na vida das células, e nós declaramos que Satanás e seus ardis estão debaixo dos nossos pés, e nós olhamos firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e nós declaramos com coragem, com ousadia, com intrepidez, nós realizaremos a obra do Senhor. Senhor, nós estamos abençoando o Nelson e a Inês, a casa deles, e que ali flua, Senhor, um manancial de vida para muitas pessoas. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Você pode aplaudir esses irmãos que produziram o teatro? Quer falar de novo, todo mundo? Fala de novo, todo mundo, como é que é a frase? Podem se assentar, irmãos, podem se assentar, obrigado. Irmãos, eu já tive muitas células na minha casa e na casa dos outros. E a minha esposa, os meus filhos, sempre fizeram uma crítica que eu hoje pude entender claramente, porque eu tive que me limitar a viver o meu personagem. E quem é mestre tem uma tendência de querer explicar as coisas num nível muito mais alto do que é a carência do momento na pessoa. Então, quando eu olhei o Elcias, a Luciene, eu falei assim, eles são mestres igual eu. E aí, quando eu vi a diferença do Marcos e do Isaac, que eu falei assim, olha, de repente tem hora que a gente tem que entender que a célula não é um discipulado. Você separa a pessoa e faz com ela um discipulado que ela está precisando. Mas toda vez que alguém chegou para Jesus, chegou pedindo uma coisa que não era o que a pessoa precisava, mas Jesus deu o que ela precisava, o que ela achava que precisava. O mestre tem a tendência em querer ensinar para a pessoa do Gênesis ao Apocalipse e resolver a parada. Quando o cara vira e fala assim, escuta, eu só sou cego e eu quero ver. Não, mas você tem que entender que o mistério começa lá quando a Eva, não sei o quê, papapá. Eu agora, quando o personagem, eu fiquei assistindo essa diferença. Eu acho que a gente precisa, assim, cada um avaliar, né, como é que é a dinâmica de uma célula. A célula não é um discipulado. A célula não é um culto, a célula não é muita coisa, a célula só tem o propósito de atrair a pessoa a querer viver numa rede de relacionamento e aproveitar daquele oikos o que aquele oikos quer dar e pode dar. Se a dali ela for para um passo seguinte, aí sim tem um espaço para o discipulado. E eu se deixar, eu posso falar sobre essa célula o tempo todo aqui como mestre. Então eu não deixo. É... enxerguei isso hoje, claramente. O mestre vai falar oikos, você vai falar assim, esse ambiente, nosso ambiente, E o que o Geraldo está trazendo é extremamente importante, por dois motivos. Primeiro, o fato em si. Nós vermos que é para ser uma coisa simples. É para ser algo simples. E todos participarem. E todos serem chamados a participar. E estarmos sensíveis ao que o Espírito... Irmãos, nós aqui num teatro, nós vemos Deus agir aqui agora. Vai agir na sua reunião. A outra coisa importantíssima que eu estou observando do que o Geraldo está falando é que tem coisas que a gente só enxerga dessa forma. E que você se exponha a todas as oportunidades para como ele. Na oportunidade de ser um personagem chegou agora, eu estou entendendo que eu queria explicar o mundo inteiro. Teologicamente, é o que eu entendi. Aí eu queria, né, ser um mestre. Nem a Luciene, nem o Elcias, nem o Marcos sabiam que seriam chamados. O pastor decidiu agora quem viria encarar aquela circunstância que a gente vive. A gente vive é na hora, né? Então, a opção do mestre, muitas vezes, e eu compreendo, eu entendo exatamente os dois, porque eu sou assim. E a minha mulher falou assim, não seja assim. Eu falei, mas a célula lota, a célula cresce. Mas não é esse o caminho da célula. Esse é do discipulado. Ela fala isso comigo assim há 20 anos. Glória a Deus. Letícia. Está resolvido. Glória ao Senhor. Eu quero pedir aqui, primeiro a Áurea que vem aqui. Vem aqui, Áurea, ficar aqui comigo. Quero pedir a Áurea, quero pedir o Arthur que vem aqui também. E por último, vem aqui, Deise, por favor, você que participou, vem aqui, por favor. Onde está o outro microfone? Aqui, olha. Fiquem aqui de virados para eles. Eu quero pedir, nós não temos tempo para todos comentarem. Se alguém tiver, assim, uma observação que você sabe, né? Essa precisa ser compartilhada, mais do que tudo, você vai ter oportunidade de compartilhar. Mas eu queria que cada um deles, como o Geraldo fez, olha, isso... Para mim, destacou isso, a luz veio nisso. Cada um de vocês três pudesse compartilhar o que, que vocês pescaram, aprenderam, receberam, o que, que vocês observaram e foi precioso para vocês. De cara, o que eu percebi, foi na hora que os convidados foram chegando, é que há necessidade da gente, que já busca o Senhor há mais tempo, de observar os detalhes nos convidados. Um convidado já que esconde a ansiedade, já começa a olhar as horas, a percepção de como chegou o convidado, quais são as atitudes que ele está tendo, inclusive físicas, de cansaço, de fome, se o lanche é antes, se o lanche é depois. Um estava inquieto, um cutucando o outro ali, tipo assim, o que ele está falando? Não estou entendendo nada, não saber procurar nada. Tirar toda a possibilidade dele ser envergonhado naquele momento, porque acontece também isso. Eu não sei procurar, eu não sou crente, sou visitante. Não, vão perguntar alguma coisa da minha vida e eu não quero falar. Então, da gente como, né, que está buscando a palavra um pouco há mais tempo, de observar esses tics, né, do convidado para deixá-lo o mais confortável possível no ambiente. Foi essa a minha primeira percepção. Uma boa atmosfera, né? Como estamos vendo, uma boa atmosfera que recebe todos com amor. Deise. Por falar em boa atmosfera, o que eu acho mais importante na célula é esse jeito carinhoso, né, que a Cristina teve ali, e da Gilmara, de receber bem as pessoas. E o que o Geraldo expôs, realmente, eu acabei de aprender também muito com isso que ele falou. Né? Às vezes a gente fica preocupado em querer responder as perguntas difíceis, mas, no fundo, não é isso que as pessoas estão querendo, né? Não é esse tipo de resposta. Eu lembro uma vez que uma colega de trabalho chegou na minha casa e ela fazia tantas perguntas difíceis, e o meu marido sentou do lado dela e ele não respondeu nenhuma pergunta dela. Ele começou a dar o testemunho da vida dele. E essa menina converteu ele no sofá da minha casa. Glória a Deus. Então, não foram as respostas. Ela não queria resposta, não era para as perguntas dela. Não era isso que ela queria. Essa observação do Geraldo é tremenda. Todas as pessoas que vieram a Jesus não receberam dele o que achavam, mas o que precisavam. vieram com intenções muito pontuais, mas receberam de Jesus algo muito diferente, que era exatamente o que elas precisavam. E é o que a Deise está falando, esse discernimento, né, de, não, eu não quero ir responder tudo, eu quero ir dar, Espírito Santo, o que essa pessoa precisa. Né? Arthur. O que eu aprendi aqui, quer dizer, isso concretizou mais em mim, é que a gente, quando vai receber uma célula, principalmente isso aconteceu comigo, que o pastor, o Marcos vai ter que sair. O Marcos vai ter que sair. Então, eu já gerava em mim uma preocupação muito grande de eu não estar preparado para conduzir uma célula. E hoje eu aprendi que não tem nada disso. Todos nós somos preparados. Porque a célula, amém, é um ambiente em que nós vamos nos posicionar espontaneamente. E quem vai dar a direção de tudo é o Espírito Santo de, amém, Deus. Amém. Entendeu? Então, isso para mim ficou claro. Amanhã o Max vai sair, eu vou sentir muita saudade dele, mas eu vou ter paz no meu coração, coisa que eu não tinha até então. Porque eu vou saber que lá não vai ser o Arthur, ou não vai ser a Cristina, embora esteja na casa. O Senhor vai capacitar aqueles que não são capacitados. E isso que eu entendi aqui. E assim, que o Senhor ressaltou e que me alegrou imensamente o coração foi o Nelson. Você não sabe como eu estou assim, alegre. O Senhor está tocando no coração do Nelson. Então a gente vê, não é só a gente falar, eis-me aqui, sou um homem de lábios impuros, mas eis-me aqui. Então vamos pegar todas as palavras do Arthur. Amanhã o Marcos sai, encerra a célula, e já que você gostou tanto... Precisa ser radical, né, pastor? Ele pode ir liderar a célula na casa do Nelson e da... Todas as pessoas que estavam lá perto e que são daquela região já vão ser cuidadas, isso mesmo, Tânia. Né? Muito bem. Radical, né? Hã? Não, nós somos práticos. É. Eu queria por último pedir, vocês podem se sentar, obrigado. Hein? Queria por último o Isaac também pontuasse aquilo que ele pode pontuar aqui para nós. E... Tem mais dois querendo, você pode puxar mais primeiro, tem mais dois querendo, você trazer alguma coisa. Então vamos dar aqui a oportunidade, um minuto, Marcelo e Gardênia. A Gardênia pediu primeiro e o Marcelo também, mas assim, sejam bem sucintos para a gente conseguir terminar dentro do horário, porque célula também tem essa questão. Tem um momento, aonde estiver, você fala assim, irmãos, vamos ficar de pé, nós vamos orar, venha cá você, vamos orar por isso. E você encerra com oração, 9:15. Para 9:30, terminar. E só é assim. Mas eu queria, próxima semana, porque você sabe que você não está produzindo alguma coisa assim, né, teológica e discipulado. Você está fazendo com que as pessoas vivam aquele contexto ali. Rapidamente, o que mais me impactou hoje mesmo, na verdade, foi o que aconteceu aqui com o Nelson. Porque eu vi assim, se a gente estiver durante a semana preparando para aquele momento, tendo o nosso devocional... Né, buscando intimidade com Deus, a gente ficar sensível ao Espírito Santo vai fazer toda a diferença. Porque o que aparentemente era uma brincadeira, e a gente vê assim, a consequência disso, na hora, não foi uma coincidência, na hora o pastor ter chamado ele, falou, Deus, como que é bom e como que faz a diferença a gente estar, né, sensível ao Espírito Santo. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. É sensível o tempo todo, Marcelo. Bem, eu queria dar o meu testemunho em relação à questão da experiência que eu estou tendo com a célula na minha casa. Eu acho que essa abordagem, essa simplificação da célula voltada para o relacionamento, né, o que o Geraldo falou ali, é muito interessante. Quando eu comecei a célula, na verdade, eu nunca me senti preparado para ter uma célula em casa. Quando Deus tocou no meu coração para ter essa célula, que aí eu mandei um e-mail para o pastor, que eu... quando surgiu a ideia do Tadel e tudo, eu sempre tive muitas dúvidas com relação a isso e nunca me senti realmente preparado, totalmente preparado para isso. Eu sempre imaginava que você tivesse que ter um conhecimento muito grande da Bíblia, da palavra, para que quando surgissem esses questionamentos, você estivesse preparado para respondê-los. Quando eu comecei na minha casa, a primeira coisa que eu fiz com os meus convidados foi dizer o seguinte, aqui, olha, o nosso encontro aqui hoje, ele não... ele não representa nenhuma igreja. Ele não está aqui representando nenhuma bandeira. Nós estamos aqui para glorificar esse Deus maravilhoso que cuida da minha vida, que cuida da sua vida, que cuida da sua família, que cuida dos seus negócios. Nós vamos estar aqui durante toda a semana. Um vai estar cuidando do outro, um vai estar orando pelo outro. A gente vai estar falando sobre os nossos problemas, a gente vai estar intercedendo pelo outro. Então, eu acho que quando eu falei isso, eu falei assim, ninguém está aqui, eu não estou querendo... Não é uma, eu não estou querendo catequizar ninguém. Eu usei até essa expressão no dia. Você sinta-se à vontade, você que é católico, você que tem outra religião, sinta-se à vontade aqui, na minha casa. Você vai ser recebido, você tá, da maneira com que você está chegando. Ninguém aqui está com intenção de te mudar, de forçar você a ir na minha igreja. Então, assim, eu acho que essa... Exatamente, assim, eu acho que você, quando eu iniciei a discussão com isso, eles já se sentiram, senti que eles já se sentiram muito mais à vontade para a gente poder conversar, para a gente poder... E a coisa foi fluindo de forma muito natural, né? Porque eu conversei com várias pessoas, tinha alguns casais lá que são católicos e tudo, então eu já tinha feito mais ou menos um estudo, né? Da personalidade de cada um, da dificuldade que era para poder levar um tipo de mensagem diferente daquilo que eles estavam acostumados a receber. Então, eu acho que essa preocupação em quebrar esse primeiro encontro, ela é muito importante. Tem que haver essa preocupação de dar essa simplificada, da coisa fluir de forma bem natural, bem suave. Amém. E só queria aproveitar aqui o seguinte, como as coisas aconteceram de forma muito rápida, nós fizemos o Tadel, assim, a primeira ideia que a gente tinha era de que as células, que não teriam células nesse ano. Então, assim, a coisa fluiu de forma, assim, muito dinâmica. Nós não tivemos oportunidade, e eu queria fazer isso aqui agora, diante da igreja, de honrar a vida da Renata e do Júnior, que, na verdade, nós nem... conversamos com ele quando a gente resolveu fazer essa opção por ter a nossa célula em casa. Eu queria chamar os dois aqui agora para agradecer, para honrar a vida deles. Eu quero agradecer esse casal aqui, esse casal maravilhoso que nos recebeu na casa com todo carinho. O Júnior e a Renata começaram a cuidar de alguns casais e colocaram um alvo na vida do Marcelo e da Valdene. E começaram a se reunir e o Marcelo foi para a casa do... Foi para uma das reuniões da célula, assim, falou assim, eu vou, mas assim, eu não vou ficar. Eu estou indo porque... E nunca mais saiu. Nunca mais saiu. E olha amém, o fruto. Amém. Olha o... Por causa do lanche. Olha o fruto, já é um líder de célula, já tem uma célula na sua casa e já está testemunhando e nos ajudando com conselhos e com comentários que edificam. Eu queria agradecer mesmo, viu, pela vida de vocês, que nós fomos muito abençoados por vocês, né? E até usamos, né, Marcelo, algumas coisas que nós aprendemos lá, na primeira célula, viu? Glória a Deus. Nós amamos vocês. Nós também. Estenda as suas mãos, vamos orar aqui. Pode aplaudir mais uma vez. Senhor, essa é uma das sementes que frutificaram. E já produziram 100, 60 ou 30 por um. E vão multiplicar mais ainda, porque o Marcelo vai ter novos convertidos na sua célula. Vai ter irmãos que vão crescer e de lá vão sair outras células, Senhor. Porque é isso que nós estamos plantando segundo a palavra do Senhor. Nós os abençoamos, Senhor. Que a começar da vida pessoal deles, familiar, os filhos, todos cresçam de uma forma maravilhosa, no conhecimento, na intimidade, na frutificação, e assim aquela célula cresça, Senhor, e também, Senhor, os filhos, os novos convertidos e novas células brotem a partir deles, e que o Senhor também continue usando o Júnior, a Renata, Senhor, na vida de muitos outros, para a glória do Teu nome, nós Te honramos, Te agradecemos e os abençoamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, amém. Podem se assentar. E por último, eu quero pedir o Isaac. Eu queria apenas fazer uma observação, irmãos. A ideia do teatro nasceu com Isaac. E, aliás, muitas coisas, Isaac, Deus tem feito no nosso meio através de você e da Tânia. E eu nunca vou deixar de reconhecer que Deus plantou vocês aqui e que vocês são ministros do Senhor, colunas na vida da igreja, e que Deus tem usado vocês grandemente na vida da igreja. Numa abertura de culto, numa palavra, numa mensagem, todas as vezes que você pregou, e aquele dia que você disse, um teatro, sua semente está aqui dando fruto. Sua semente. E nós louvamos a Deus por sua vida, e quero honrar o Isaac por essa semente, pela ideia. Começou a Carol, outros irmãos se envolveram, o Geraldo agora no último tempo pegou firme e produziram. E o principal, o Espírito Santo se comprometeu com isso e está nos dando frutos. De uma coisa tão simples, não teríamos prova mais palpável do que essa, de uma coisa tão simples, limitada, e que o Senhor vem, honra, honra o zelo e faz frutificar. Louvado seja o Senhor. Obrigado, pastor. Queria só compartilhar com relação à célula o texto de João, capítulo 4. Fala sobre um encontro que uma mulher samaritana teve com Jesus. E eu acho que a célula é um local de encontro, né? E esse texto da mulher samaritana é um texto muito bacana, que se aplica a esse contexto, né? A esse privilégio de estar reunindo em célula, encontrando com as pessoas. Aqui Jesus encontrou com uma mulher samaritana, né? Que havia se casado 5 vezes, e o companheiro... Opa! Está fazendo lembrar do projeto da Piauí. Então, a mulher tinha se casado 5 vezes, e o rapaz que morava com a mulher não era marido dela, né? E depois do encontro que Jesus teve com essa mulher, nós lemos o seguinte, no versículo 27. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhes disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Acho que a célula é um lugar onde nós encontramos a Jesus, né? A célula não é um lugar onde nós discutimos sobre Jesus, não é? Não é um lugar onde nós discutimos, ensinamos, pregamos, mas é um lugar onde nós nos encontramos com Jesus. E o que que esse encontro com Jesus produziu na mulher? Ela deixou o cântaro e foi testemunhar. Então é isso que nós estamos fazendo. Nós tivemos um encontro com Jesus, nós deixamos o nosso cântaro e nós fomos, e nós estamos nos dispondo a testemunhar a respeito de Jesus. E como que essa mulher testemunhou a respeito de Jesus? Ela simplesmente disse: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Ela convidou as pessoas a encontrarem Jesus. Essa era a mensagem que ela trouxe para as pessoas, e essa mensagem que nós podemos trazer para os nossos convidados. Olha, venha, eu encontrei um homem, encontrei uma pessoa que me disse tudo que eu tenho feito, e apesar de tudo que eu tenho feito, apesar do que eu vivi, essa pessoa me aceitou, essa pessoa me amou, né? Amou apesar de tudo, amou mesmo conhecendo tudo sobre a mulher. Então esse é o convite, né, que eu acho que Jesus faz para cada um de nós, para que a gente apresente, encontre essa pessoa, Cristo, e apresente essa pessoa, Cristo, para os nossos amigos, para os nossos familiares, para as pessoas que vierem participar das nossas células. Amém? Glória ao Senhor, vamos ficar de pé. Sexta-feira nós temos uma oportunidade de uma colheita muito grande. E nós vamos mais uma vez orar por sexta-feira. Os líderes receberam a lição da célula nessa semana. Vocês podem ir praticar o que viram, o que acharam que poderia ter sido melhor na atuação de cada um de nós. Olha, isso aqui eu faria porque a lição, ou porque isso... E também copiar aquilo que viram e que foi bem feito, cada um na reação, na atitude. Preparar, cuidar, com zelo, o cuidado, o amor, como elas receberam, como cada um participou. Você vai pôr em prática isso na sua casa. É o maior privilégio que nós podemos ter. Deus vai trazer coisas grandes na sua vida, Nelson. Na sua casa, porque quando a arca de Deus ficou na casa de Obed-Edom, Deus abençoou a ele e a tudo que ele tinha. Vai ser um altar de culto ao Senhor ali, como é na casa de cada irmão que está recebendo ou que está indo ministrar a célula, em nome do Senhor Jesus. Convido você a levantar a sua voz e orar ao Senhor e colocar diante do Senhor tudo que Ele está fazendo nessa noite, tudo que Ele vai continuar fazendo na minha vida, na sua vida, o despertamento, os frutos, e que essa palavra que o Isaac trouxe fique gravada no nosso coração. Senhor, eu não preciso de muita coisa, eu só vou convidar as pessoas para se encontrarem com Jesus. Nós só queremos Jesus fluindo através de cada um, Jesus fluindo através da palavra. Nós queremos isso, Senhor. Pai, nós pedimos ao Senhor, nós oramos, Senhor. Nós queremos, Senhor, a alegria de vermos pessoas se convertendo a Cristo, tendo a vida transformada, salvo, Senhor. A alegria de Cristo entrando numa casa, numa família, numa vida. Nós queremos isso, Senhor. E nós estamos aqui pedindo ao Senhor, intervenha. Todo espírito contrário à obra do Senhor nesta igreja local está debaixo dos nossos pés. Todo espírito das trevas que oprime, que cega o entendimento das pessoas, que impede as pessoas de receberem, de aceitarem convites, Senhor, de virem na casa ou de se liberarem para a célula, nós estamos declarando amarrados e sem força. Toda timidez, todo medo, Senhor, toda falta de preparo, Senhor, todo humanismo, toda carnalidade, qualquer uma das coisas, Senhor, que nos impede de ver o fluir do Teu Espírito Santo no meio da simplicidade, caia por terra e que nós possamos colher muitos frutos, colher muitos frutos. Nós colocamos diante do Senhor a nossa sexta-feira, a presença do João Leite, a vinda das pessoas que estamos convidando, Senhor. Se você pode, estenda suas mãos ao redor do projeto. Nós temos convites espalhados por centenas de casas. E nós estamos pedindo ao Senhor que o Senhor libere os caminhos, que nenhum deles esteja preso, cegado. Nós estamos repreendendo todo o espírito de encantamento, de escravidão, tudo que prende, tudo que oprime. E nós estamos declarando do norte, do sul, do leste, do oeste, as pessoas livres para chegarem até aqui, para virem no convite, para ouvirem o Evangelho, para receberem o Evangelho de Jesus Cristo, para confessarem ao Senhor como Senhor e Salvador. Nós declaramos ser uma noite de colheita em nome do Senhor. Desperta a minha vida, desperta os meus irmãos, para aquelas pessoas que nós podemos convidar, Senhor, para aquelas pessoas que nós podemos trazer e cumprir o chamado, a grande comissão, o ide de Jesus nessa terra. em nome do Senhor. Muito obrigado por esta noite, Pai. Que o Senhor nos leve em paz e segurança, que nos dê a continuidade de semana próspera, frutífera. Nós mais uma vez abençoamos nossa nação, abençoamos o governo, abençoamos, Senhor, as autoridades, os juízes, as pessoas na Polícia Federal, as autoridades do Legislativo, do Judiciário, do Executivo. Nós abençoamos, Senhor, aqueles homens e mulheres que o Senhor tem colocado dons, integridade para serem governo, para serem autoridade nos postos que serão vagados, e nós estamos declarando, Senhor, mudanças, uma mudança significativa na nossa nação para a vitória, para o Teu reino, Senhor, e para desmascarar e destronar Satanás, e a nossa nação, abençoada pelo Senhor, prosperar. É em nome de Jesus que oramos e Te agradecemos, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor? Assentem só um minutinho, só dois pequenos recados, mas eu preciso da atenção de vocês. Nós estamos preparando no dia 16 de abril, um dia inteiro de seminário colunas aqui na igreja. Nós olhamos um sítio, olhamos lugares, mas chegamos à conclusão de fazer aqui para facilitar para todos que podem, que virão poderem vir com facilidade, para baratear o custo de tudo. E eu gostaria de contar com cada irmão separar essa data. É um sábado, eu não tenho dúvida alguma, você vai ter que renunciar a alguma programação, alguma coisa, mas nós queríamos ver a maioria dos líderes, os irmãos, a maioria dos irmãos que querem estar integrados em algum ministério, participando no sábado, dia 16 de abril. Será de 9 da manhã até às 17 horas. E nós estamos trabalhando para o almoço ser aqui. Então nós vamos trazer o almoço para cá, coffee break para cá, e a única coisa que eu preciso é que você assine com a Adriana uma lista de inscrição. Eu me comprometo aí. Você não precisa ter receio do valor, nós estamos fazendo para que seja um custo muito pequeno do almoço e do coffee break. Mas para a gente desfrutar de um tempo gostoso aqui de comunhão, de alegria e também de ouvir testemunhos, de termos ministrações, né? Há uma pequena possibilidade, mas já há uma possibilidade do John estar conosco aqui no dia 16. De qualquer forma, ele vai estar em Belo Horizonte, mas estamos vendo se consegue passar aqui pelo menos um pouquinho para também trazer uma palavra a nós. E vai ser um tempo precioso, dia 16 de abril, sábado. Eu queria que você anotasse isso na sua agenda e que fizesse planejamento para participar, para estar aqui o dia todo. Ó, entrega, dá ao Senhor. Senhor, estou dando ao Senhor um dia, e a gente tem um tempo gostoso de comunhão no almoço, a gente tem um tempo gostoso de comunhão nos testemunhos, nas ministrações, para edificação, para o crescimento e para continuidade da obra da igreja nesse lugar. Por último, a Renata quer dar um aviso. É um aviso, não é um pedido. Nós começamos a fazer um evangelismo, a célula, nos hospitais, no Hospital da Baleia, na área de quimioterapia. Então, a gente chega lá de manhã cedinho, 10 para 6 da manhã a gente está lá, aí entrega. A estratégia que o Senhor deu para nós é entregar um pedaço de bolo, um cafezinho, ou agora a gente vai passar para café com leite. Tem as pessoas que não podem esse tipo de comida, de alimento. Então, a gente quer levar fruta, maçã e banana. E teve uma criança que até pediu bolo de chocolate. Aí a Aninha falou assim, titia, a gente tem que fazer o bolo de chocolate para trazer para ele. Então, nós estamos indo, nós fomos na segunda, e eu achei pouco demais para tanta gente perecendo sem conhecer o Senhor. Então, a gente entrega junto o evangelho, nós até colocamos junto também o convite da igreja para as pessoas que estão lá acompanhando, e nós queremos atingir o Hospital Evangélico, o Hospital São Francisco, mais hospitais públicos, onde as pessoas estão precisando mesmo. E eu queria contar com os irmãos na cooperação de ingredientes para bolo, pó de café, né, filtro, copo descartável, eu até coloquei no grupo do projeto, porque são 3 dias, então agora a disposição da gente é segunda, quarta e sexta. Então, o bolo de hoje eu já fiz antes de vir, que é para levar amanhã cedinho. Então, quem puder cooperar, está trazendo. Nós não vamos receber dinheiro, tá? É só ingredientes mesmo, ok? Obrigada. Esse é um ministério que se chama Anjos da Esperança. Esse é o ministério que está semeado aqui desde o ano passado. Tem logotipo, tem tudo, está lá arquivado. Anjo, Senhor, no dia que aparecer, irmãos que querem sair pelos hospitais, sair pelo São Rafael, sair pelo... nós vamos cuidar desse ministério, que vamos dar o nome de Anjos da Esperança. Anjos da Esperança. Levam um bolo, levam um alimento, levam... E hoje ela está colocando aqui o que já está semeado e Deus está trazendo pessoas que vão cuidar. E você pode participar trazendo os ingredientes e entregando para ela. Louvado seja o Senhor. E ir também, ir também. A Adriana já está consultando aqui o São Rafael, como nós podemos servir o São Rafael. Estamos buscando saber aqui como nós vamos servir a polícia aqui. Nós queremos fazer culto, atender as famílias. Então nós vamos ter muito trabalho pela frente, irmão. Que o Senhor te abençoe, te leve em paz e segurança. Passe ali, assine a lista de inscrição para o Seminário Colunas com a Adriana, porque nós precisamos ter o número de pessoas para a gente programar o almoço. Deus te abençoe, um restante de semana maravilhoso, em nome do Senhor Jesus.